Falou de comida, o Thiago tá apoiando. Bora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega fora de contexto isso. Falando de comida, você fica... Que delícia, cara. Ai, adoro. Quando pega por trás... Aposto saber essa informação importantíssima. Nós começamos o nosso podcast segundo podcast do ano. O meu gravado nesse ano, com o outro tudo gravado no ano passado. Que delícia. Atual, somos atuais. Fala que foi nesse ano, porque você é prestativo, faz as coisas muito rápido. Mentira, eu tô editando. Na época que nós estamos gravando esse podcast, tô editando um podcast que saiu na semana passada. Você vê o quão rápido eu tô sendo. Eu tive 3 meses pra fazer isso. Não, gente, tem que fazer consideração, é fim de ano. Eu tive 3 meses pra fazer isso. Então. Gente, é festa, né? Desde outubro é festa? Como assim? Faz dia das crianças, depois das crianças tem Halloween, depois Halloween tem dia 2 de novembro, depois do 2 de novembro tem o 15 de novembro, 20 de novembro. Nossa, quem comemora finados? Eu comemoro, okay. A floricultura também. Te garanto que toda floricultura comemora finados. Não comemora? Claro. Tanto é que eles têm minha tenda no cemitério, eles fazem almoço e janta no cemitério. Mas sabe o que nós comemoraremos hoje? O quê? Eu, Fabrício Barros, e você? O quê? Você? Eu? Eu. E o terceiro, eu? Não, eu sou o Hulk. Os quatro aqui comemoramos um calendário do cinema de 2016. Depois da apresentação totalmente improvisada, que deu tudo muito errado. Tem super-herói? Tem super-herói aí? Vai ter, tem sim. Tem ação? Tem ação? Tem romance? Tem pornô? Brasileirinha, está bombando! Mas isso tudo depois dos nossos recadinhos. Recadinhos! Manda um abraço pra mamãe! 2017 é recadinho também! É abraço ou beijo? Manda abraço pra mamãe! Manda abraço pra mamãe! Plim, plim, plim! Recados. Manda um abraço pra mamãe. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Aqui estou eu, Fabrício Barros, e nossos recados, outra vez sozinho. Mas aqui é só para dar uns recados rapidinhos. O primeiro deles é que o Bicho Distante, a nossa amiga Débora Barbosa, tem um novo e-mail. O e-mail dela é bichodistante@gmail.com. Mais recentemente, nós estreamos a CDR Shots, uma atraçãozinha pequena, humilde, bonitinha pra vocês, que ela vai trazer resenhas aleatoriamente. Sim, vai ter uma frequência exata. É aleatoriamente, só que não vai também ficar abandonado. Sobre jogos, HQ, mangá, anime, até música, se der na telha, também aparece. E é bem curtinho, são áudios pequenos. Eu espero que vocês gostem. Os roteiros do CDR Shot também vão estar disponíveis no post de cada um. Eu espero que vocês gostem, beleza? Outra coisa, nossas redes sociais, pessoas. O Bicho Distante está no Facebook. Catadores e Relíquias está no Facebook. O e-mail do Catadores e Relíquias? E-mail catadoresrelíquias@gmail.com. E por último, falar sobre o David Bowie. David morreu já faz um tempo, né? Quando tá saindo esse podcast já faz um tempinho e tal. E só pra dar os meus dois pitacos aqui sobre ele. Cara, eu não tive muito envolvimento com as músicas dele ou com o trabalho dele. Foi mais com o filme O Labirinto, que a Débora me apresentou. Eu gostei do filme, não gostei de algumas coisas, mas achei interessante. Até posso fazer um CDR shot sobre isso e tal. Eu espero que ele esteja num lugar melhor. E ele vai estar dentro do coração de todos os fãs dele. No coração de milhares, milhões de fãs em todo mundo. Mas é isso. Muito obrigado. Valeu por estarem até aqui. E até o próximo programa. Bye. Oi, criançada. Mas olha só, estamos de volta ao podcast. Ao toque de 4 já vai, nós vai, vai, vai. Qualquer um que fala já vai. Voltamos nossos recados. Thiago, por favor, tem uma história pra contar? Faz tempo já. Ela não tá nem no clima aí. Não. Não, é, galera. vocês ficam aí ouvindo nosso podcast, né? Falando, ah, eles não fazem nada da vida, só ficam aí perdendo tempo gravando essas coisas pra gente idiota que nem a gente ouvir, né? É, como assim a gente perde a vida fazendo isso, né? Cara, bem... A gente não ganha, a gente não tem... Eu toda vez que eu vou gravar aqui com o Fabrício, com o pessoal, a gente fala, a gente não tem Patreon, gente. Eu poderia te pedir o cachê pro... Não, eu poderia pedir 10 reais pra vocês, né? Pesado, dá tanto trabalho. Se cada um de vocês, inseto que escuta isso, dasse 10 reais pra gente, cara, dá pra gente comprar o Chester no final do ano. A melhor maneira de pedir dinheiro é vocês, insetos? Continua assim. É nessa. A gente vai ficar rico. Vai nessa medida. Não, eles já estão acostumados. Vai nessa medida. Já estão acostumados já com essa cruzinha. Caiu uma lágrima do olho do Bedito em algum lugar do mundo. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Bem, vai nesse caso. Não, mas se for o Bedito do Dragon Ball Super agora, ele tá chorando. Não, não faz mais isso. Não compensa, seu irmão. Positividade, até o Vegeta na positividade. Positividade, 2016 tá positivo demais. Mas esse começo tem a ver com minha promessa em fazer a Associação de Heróis ser uma realidade, cara. Eu pra prefeito e vereador, os dois cargos juntos nesse ano. Esse aí, nós. Como? Associação de Heróis? De Heróis, cara. Que é bom pra gente ver. Cara, nós precisamos de heróis nesse mundo, nesse Brasil. Eu não sou. Estávamos, né, e Fabrício Barros e eu, Hulk, cadê a caminha da goma da Débora? Goma? Virei, mano. O que já é heróico, porque eu tô andando com o Hulk. Pensa nisso. Não é a minha Liga da Justiça, então. É DC, mano. Ah, é. Aí próximo tá cara. Troquei os quadrinhos. O povo vai querer me bater. Ah, que delícia, cara. Eu queria bater. Ai, eu vou ser obrigado a deixar. Aí, ó. Viu? Mas quero ver então, né? Aí então. Por favor, continua sua epopeia. Aí a gente próximo da casa dela, que não pode citar endereço pra manter a nossa descrição, né? Nossa integridade moral, física e também mental, né? Como vai que. Aí que alguns loucos aí falam, eu gosto, vou lá visitar. Chegar, eu te escuto do podcast, por isso que eu vim aqui. A gente tava a caminho quase próximo da casa da Débora, dois jovenzinhos, né, carregando o lixo. Uma menina com um saco pesado, um molequinho com um balde, esguelando. Aí nesse momento, acho que veio um santo graal na mente do nosso querido Fabrício. Eu vou ajudar esses crescias. Abriu o container pra jogar ali. Deixa que eu pego pra você. É um fitano aqui. Caramba, cara, que herói. O herói é isso, cara. Me ajuda, criancinhos, a jogar lixo na rua. Não na rua, no container. Se jogar na rua, é vandalismo. Deixa de passar. Se jogarem mais gato nessa casa esse ano pra virar super heroína de gato, eu vou sentar a porrada. Então, pessoal, agora vamos passar endereço pra vocês jogarem gato. Herói classe S, rapaz. Lindoman. Mas, obrigado por me ajudar. Brilhando nos olhinhos das crianças. Obrigado. Obrigado, Lindoman. Você é legal. Sim, tem que ajudar as crianças. Vamos falar, né? Criança jogando lixo, que feio. Que exemplo. Que tristeza. Mas lá estava Lindoman para salvar o dia. É isso que surge, Lindoman. E tropeça no segundo seguinte. É a cara do super-herói mesmo. Enquanto tá, eis que surge, tá batendo vento no cabelo. O cabelo que não mexe. Aquela luz atrás, ele assim, tipo o arcanjo, tá ligado? Que eu falo pro caminhão que tá vindo. O caminhão que tá vindo atrás. Lindoman. Passa por cima. Foi atropelado. Acabou a aventura de Lindoman. Até a próxima semana, crianças. Falta um narrador. Mas a aventura é sempre constante, né? E logo à frente, assim, ele viu no contexto assim, dois sacos, né, de revistas. E, nossa, é Veja Antiga. É Veja Antiga. Eu tô vendo de daqui que é Veja Antiga. Aí eu falei... É mesmo. Aí a gente continuou o caminho. De repente ele falou pra mim: pode ter algum pornô lá. Eu nesse instante parei. Tá... Levantei meu pescoço igual um suricato. Que foi isso? E lá fomos nós, né? Eu, né? Que ele ficou lá parado lá. Ele queria ir embora. Eu fui lá, peguei os dois sacos de revista e fui garimpar em outro container. Porque Lindo Man é contra a pornografia. Mentira. Me dê isso aqui, jovenzinho. Ai, ai, ai, menino feio. Não pode. Aí guarda no bolso. E Lindo Man guarda as revistas pouco usáveis em sua mochila. Pochila. Pochila. Que é o pochete mochila. É igual que usa pochete, é triste, mano. Não. Para seu deleite na madrugada. Ai, garota, que linda você é. Splash, splash. Chuplete. Mas sabe o que é mais heróico que isso? Nossa lista de cinema de 2016 que começará depois que a porta abrir. Graças a Deus. Uhul, vai. Positividade, positividade. Pois não mata ninguém. Mesmo querendo. Então, esse... Falando em matar... Em Florianópolis, uma menina matou o ex, né? Que é, na verdade, ex-namorado, que infelizmente não está mais entre nós. Matou durante a relação. Na madrugada do dia 31 pro dia 1º. Só que vai estar atual pra caramba, gente. Na hora que eu sair desse podcast, vai ficar tão atual pra caceta isso. Sério isso? É verdade, em Florianópolis. Mas o fato é que... Ela falou pro policial assim, eu não sei, de repente eu senti vontade de matá-lo e matei. Que bom, tipo... Ai, que delícia. Ela tá com travesseiro. Ela levou a enforcadinha a outro nível. Essa vez foi enforcadinha, não foi esfaqueadinha. Olha, tava preparada já, hein? Então, não dá pra saber. Teve duas irmãs também que morreram esses dias aí, antes de ontem no Japão, brasileiras, a Kemi Mariana, esqueci o nome da outra menina, foi morta pelo ex namorado que era peruano. Ela vivia 12 anos no Japão, a trabalho. Foi morta pelo ex no apartamento. Ele tocou fogo no apartamento pra esconder. Ai, gente, por isso que a morte tá. O cara, ó, 12 anos trabalhando no Japão. O cara fica louco. Matou. Cara, fica louco. É, ficou louco. O macaquinho ficou lá, dando uns tapão na cara dele. Não tá dando tapa na orelha, mas tá dando tapa na 12 cara. 12 anos trabalhando por 24 horas por dia. Então. Dormindo só. Coitada da mãe, fez uma moção na internet, né? Porque não são ricos, são pobres, né? Ela querendo dinheiro, né? Pra ir lá, pra trazer o corpo da filha. Mas é zoado porque, tipo, o cara, ele perdeu 12 anos. Beleza. Aí ele matou agora, não vai ter nunca mais. Por quê? Ele vai ser preso, aí vai ser condenado, tudo, beleza. E depois que ele sai da cadeia, vai saber quem é ele. Só que sempre tem uma louca que namora esses malucos. Porque se o maníaco do parque tinha uma mulher que falou que ele mudou e que né, doente sempre tem essas coisas. Ah, mas então é... Eu conheço uma moça, não vou citar nomes, mas que ela casou com o cara que matou a ex-mulher. Teve filhos e é conhecido nosso, entendeu? Tipo, e teve filho na cadeia com o maluco. É conhecido. Entendeu? E teve um filho e a criança tá aí. Agora o pai foi preso de novo por outros crimes. E sumiu. Ah, que medo. Então, gente retardada tem no mundo pra tudo. Que medo. Tem gente que faz necrosofobia. Então, é isso, né? É a soma de todos os medos, né? Mas então, vamos falar sobre a nossa lista desse filme. Eu ia perguntar, como que uma lista inocente de filmes desse ano foi cair nesse nível? Então, ó. Cadê o ponto? Qual foi a curva que eu não peguei? É, aquele negócio, né? O podcast tava ali. Eu falei, ele foi reto. Ele foi pá. Opa, piscou. Cadê? Nossa, filosofia do mal? Aí caiu. Olha! E era esse clima estranho que a gente já faz de super-herói que salva o mundo, não é isso? É, porque estamos falando de morte, nada como. Quem que vem nos salvar? Lindo Man. Lindo Man. O Lindo Man. Lindo Man. Mas ele não morreu no episódio passado? Mas ele volta no sempre. Tá, ah, ele só foi atropelado, quer dizer que ele morreu. Foco da lista. Bom, então, o podcast é o que acontece? Eu peguei uma lista que não tem todos os filmes do ano, tem vários filmes que são interessantes. E eu quero só listar, colocar pra vocês, se vocês ouviram alguma coisa sobre eles, e discutir com vocês se vocês assistiriam esses filmes. Tem a data de lançamento no cinema de cada um. E provavelmente em janeiro, metade de janeiro vai ter passado já, né? Quando for publicado esse podcast. Bom Dinossauro já estreou. Já vai ter estreado. Vai que dá certo dois, esse filme maravilhoso. Uhul! Estreado. Vou assistir. Ok, eu vou listar mês a mês, e a gente discute se nós quais assistiríamos e qual, até pelo nome, julgamento sem saber de nada. Não vi e não gostei, saca? Tipo, viu o nome? Não vi nem verei. Entendeu? Pra ver se a gente vai assistir ou não. Então vou começar aqui com janeiro, se meu celular deixar. Celular, larga a mão, celular. Fala, mulher, você fez um monte de essa e não entendi nada. Eu sorri minhas adivinhações. Vista. Papel! Assim você não sofre. Eu sou. Eu quero sofrer, tá me sentindo? Haja lista, hein? Destacar você. Haja lista. Haja lista. Você vê que lindo mesmo, vai virar um vilão daqui a pouco. Assim. Mal. Oh, mal. Mal. Aí, ó. Ó. MM. O negócio mas... daqui a pouco tá indo pra um nível aí que tem bomba. Bora. Bora. Janeiro. Nós temos dia 7 de janeiro. Vou colocar no passado, mas nós não estamos no passado. Vai ser um paradoxo aqui. Estreou O Bom Dinossauro, Os Oito Odiados, Vai Que Dá Certo 2, Carol. Carol vai estrear dia 14 de janeiro. Creed, Nascido Para Lutar, Snoopy, Charlie Brown, Peanuts, Boi Neon. E Mais Forte Que o Mundo é só de José Aldo. O cara que perdeu a luta só depois quando fizeram o filme. Fizeram o filme, ele perdeu. É incrível. Isso... Ah, tem mais coisa aqui. Não tem... Dia 21 de janeiro tem A Quinta Onda, O Regresso, Steve Jobs, o Mad Max brasileiro, que é o Reza Lenda, que animal que é o bagaço, que esse é horrível, Irmãs e Torraica, que seria Torrica, eu sou Torraica. Torraica, podia ser. É, só que colocar alguma coisa com Raica. Eu também não entendi qual que é a sacada. Eu podia estar rica. Desses filmes aqui que eu listei, quais que vocês veem? Vocês querem que eu repita? Eu pego e repito de novo aqui. Bom... Pelo que eu vi aí da listinha, com certeza eu vou assistir Snoopy e Charlie Brown. Até porque ele tá na mesa aqui, que vocês não podem ver, mas o Snoopy tá aqui. Ele falou de Snoopy? Snoopy e Charlie Brown. Eu não vi. Peanuts. Peanuts. O filme com certeza assistirei. E Os Oito Odiados, por ser com o Tarantino, por ser Bastardos Inglórios, ter Django Livre, ser o mesmo diretor, eu e o Ti vamos nem assistir, né, Ti? É. E Vai Que Dá Certo 2, porque Vai Que Dá Certo foi foda demais. Você, Thiago, tem um... Posso? Dê uma olhada aqui. Então, o Thiago quer assistir O Bom Dinossauro, Os Oito Odiados. Vai Que Dá Certo nem tanto. O Creed eu quero assistir muito, Nascido Para Lutar. Que... Então, esse eu acho que bobear, o Stallone ganha Oscar com ele, cara. É, ele vai ganhar? Se bobear, ganha Oscar, cara. Falam que estão todo mundo lá nos exterior, nos exterior dos Estados Unidos. O povo tá falando muito bem. É uma sequência, É Rock Balboa de novo, é spin-off do Rock, manja, tipo, é um spin-off do Rock que parece... Deu certo, saca? Não é focado no cara, só que ele tá lá. E tá fazendo a participação ali. E é com o cara que fez o Toshimana no... Coisas Fantásticas, que é um filme maravilhoso. Nossa senhora, a gente ficou de falar dele, mas não falou. Então, não, por favor. Achei meio racista, né? Olha o que ela tá chamando o cara com cor. Ah, cara, eu acho que mudou. Que agora ele é postadinho. Nossa, tipo, deve ter umas piadas assim, cara. Mano, pô, não, mas não vou lá, mano. Eu fiz as piadas. Me assistam no cinema. Então, aí o Snoopy assim, Charlie Brown. Peanuts. Eu não tô muito afim desse time, não. Mas ele vai. Talvez. Vai, com certeza. Boi Neon. Eu não vou no cinema assistir. Eu nem sei o que se trata esse Boi Neon. Boi Neon, que alguém tem como procurar o que é o Boi Neon? Talvez. Talvez eu consiga depois, peraí. Pelo nome é muito maneiro, que é um Boi Neon, cara. Não sei se é Boi Neon só pela internet. Cadê o Mega Filme? Cadê o Mega Filme? Mega Filme, HD. Quero de volta. É Mais Forte Que o Mundo, A História de José Aldo, não. Eu vi no Danilo Gentili a entrevista com o cara que produziu. José Aldo foi fazer um filme dentro da vida dele. E ele pede. Pô, fizeram dois Spider, então, começou a perder. Não pode fazer filme, para. Não pode fazer filme de cara de luta, cara. É, então, assim, não faz póstumo, só faz filme póstumo. Só a Honda mesmo que. Deixa o cara morrer, ele, pô. Aí faz. A mina, ela luta em 5 segundos. Então, foi rapidão. Ela deu 5 segundos, ela bate. Acabou. Então. A outra dela deu foi, tipo, foi tipo aqui, ó. A quinta onda. Porque eu não vi nem as outras quatro. E já tem. É continuação isso? Não é, porque tem uma situação que. Mas aí eu ouvi alguma coisa. Uma invasão alienígena, ela tá sendo feita em processos. Primeira, segunda, terceira. E essa quinta. Ah, é horda. Tipo horda. Tipo, eles fizeram uma coisa. Ah, destruíram recursos. Depois não sei o que. Vão quebrando a humanidade desse jeito. Ah, é mais fácil, né? É. Tira a água pra no copo não cair neles e zoar. Ah, então. O Regresso. Não sei o que é. não sei também. Não assistiria porque não Steve tinha. Jobs eu quero assistir. E a Quinta Onda vai ser com a menina que fez a Hit Girl. Hit Girl. Ah, a Quinta Onda? Comentando do então, Steve Jobs, falou. Eu tenho vontade de assistir, mas não Steve iria Jobs, no cinema. Eu li o... Como eu li a bibliografia dele? Eu vou, provavelmente vou assistir esse. Uhum. Steve Jobs eu vou. Reza a Lenda. Reza a Lenda. Pelo amor de Deus. O Mad Max brasileiro. Eu no máximo isso na... Que é muito maneiro. Na sessão da tarde. Não, cara. O Mad Max brasileiro, esse negócio, cara. Muito louco. Deus. Sertãozão, cara, com uma minigun. Queimando uma galera, sabe? É muito maneiro, cara. O cartaz do negócio já é escroto. É tá isso, cara. Por isso. Prefiro assistir a Cinderela do Sack. O Peter tá empolgado com o Reza a Lenda pela Tosquins. Pela Tosquins, cara. Vamos ver o que acontece, viu? É a Globo fazendo Tosquins de novo. Não, pelo amor de Deus. Então, é Irmãs, porque. Tô, você coloca. É, fiquei, cara. Tô traumatizado. Você destrói a. O filme foi feito com uma vez especial. São os passarinhos, eles têm a mesma animação em todas as cenas. Qual? Birdemic. A história é tipo pássaros do Hitchcock, que os pássaros começam a atacar as pessoas, sabe, do jeito porco. Tem três animações, os pássaros de frente, os pássaros dando uma, fazendo uma rodinha e os pássaros meio que atacando. Só era sempre isso? Os caras tiraram no pente os bichinhos e com ele encaixa na cena. É muito bosta. Sharknado. Sharknado é bom. Sharknado 4 provavelmente vai voltar aí. Aê! É nós que estaremos assistindo Sharknado 4. As irmãs? Irmãs, não sabemos o que é. Eu estou falando pela terceira vez, que eu fui cortada. Ô, louco! Então, especial. E. Torica. Torica. Se fosse Torica, eu ia. É, Torica, né? Torica. É, tem um índio longe, pô. É, então. Acho que é Raika, tipo, o que eu sei que é Raika? Raiz de Raika é essa? Do que é? De que produto? Torica. É, esse Raika aí é brasileiro, tá na cara. Então deve ser. Pum. É algum que chama Raika e ela é Torica e fechou. Aí os caras fizeram essa trocadinha do caminho. Ai, meu Deus, lá vem coisa zoada. Toma lá da cara diferenciada. Não relei, gostei. Não sei, não vou ver. Não vi nem verei. Nenhum dos dois. Dessas que a gente falou todos. Eu só espero pra ver mesmo o Creed, que é pra mim uma continuação do Rocky Balboa. Uhum. Mais uma das. Você não vai ver mais forte que o mundo, é só de Deus nem conto. Pelo amor de Deus, não seja mais nacional. Cara, você não vai ver Reza a Lenda, cara. Sim. Cara, seja mais nacional. O Mad Max brasileiro. Qual que a gente não falou que era? Tem luta de peixeira. Tem luta de peixeira e Reza a Lenda. Meu Deus do céu, dá uma vontade de. Depois do homem que desafiou o diabo, o homem que matou o diabo, sei lá o que caralho era com o diabo. Eu sou muito seletiva com filme nacional, gente. Desculpa, mas aquele filme é horrível. A música do Homem do Futuro brasileiro. Música do final é Heavy Metal de Jesus, que eu. A música do final é essa. O mundo inteiro vai esperar Heavy Metal do Senhor, não é Jesus? É Senhor, né? É Heavy Metal. Heavy Metal do Senhor, isso eu vou fazer questão de procurar e colocar no final. Janeiro só isso, fechou? A gente vai assistir isso. Não é que a gente vai assistir. Nós queremos assistir. O Bom Dinossauro não quer assistir. Eu quero assistir. No cinema não. Então não, eu vou pegar e vou. Ah, não tá com cara de tanta coisa boa assim. O Neon é brasileiro. É brasileiro. Tá com a cara de meu Boi Neon, mano. O Boi Neon? Isso, o que é o Boi Neon, pelo amor de Deus? Tô tentando saber. Meu Deus do céu, só falta. Tem um ator aqui com cara de. Eita! Boi Neon. Estrelado pro Marcos Oliver. Se for o Marcos Oliver, eu assisto. Me parece? Juliano Casaré, mano. Nossa, meteu todos os povos do. Todo povo da novela das nove. Catando todo mundo do Marcos Oliver. O que é? Eu tô procurando. O cara mais legal que eu conheço. É Jesus? É isso. A minha coisa. 2015. Não sei o que é pior, se é a meta do Senhor ou o filme em si. Passamos o próximo mês? Passa pra fevereiro, porque tem Deadpool. Ah, seria assim então. Dia 1º de fevereiro. Fevereiro, tamo aí. Uhul! 4 de fevereiro, A Escolha e Boneco do Mal. Não. Qualquer coisa. Não, não. Deus o livre. Dia 11 de fevereiro, Deadpool. Ah! A garota. Aí tem A Garota Dinamarquesa, Floresta Maldita. Pera de falar? Floresta Maldita, Um Suburbano Sortudo. 18 de fevereiro, Zootopia, Orgulho e Preconceito e Zumbis. Joy, o nome do sucesso, qual é com a mina que fez o. Ai, como chama ela? Jogos Vorazes. Peraí. Tá com cara de vai ganhar Oscar aí dessa porra também. Jennifer Lawrence. Isso. E dia 25 de fevereiro, Deus do Egito, o filme do carnaval. Então, filme do carnaval, forte. Fevereiro, Thiago, quais esses? Deadpool. Só Deadpool. Primeiro. Valendo aí. Os outros não me interessam. Não interessa, cara. Zootopia, cara, Zootopia tem que parece nome de Zootopia. Parece nome de animação, é da hora. É animação, ah, é Zootopia é da hora. Eu vi o trailer. Eu vi assistir, quero assistir. Tem o trailer. Eu fico com o pé atrás. Ele é pra Bordeaux. Nossa. Não, mas é da hora, vê o trailer depois. Que medo. Por que você me destrói assim, cara? Você faz isso. O melhor eles mostraram no trailer, eles não deveriam ter mostrado. Deveriam. Que era a preguiça. E elas serem funcionários públicos. Todos os funcionários públicos aqui no mundo são preguiças. São preguiças. E é um negócio tipo. Ai, que delícia! Cara. Nem e foi massagem. O mundo não é ruim. Aí que tá. Mas sabe por quê? Esse é um mundo sem humanos. É lógico que o mundo vai ser perfeito. Eu fico com um pezinho atrás de orgulho e preconceito e zumbis. Falam que o livro é legal, porque é mesmo o negócio todo. E o livro original da Jane Austen é bom. Foi ok, mas não tô afim de assistir isso. Zootopia e Deadpool, pra mim. Fechou. Foi o resto, tipo, Floresta Maldita. A Garota Dinamarquesa, não sei o que é, por mim. Ah, a Garota Maldita é de... Terrorizão. Uma floresta maldita. Que tem uns malucos aqui que moram lá. Chega a gente, tipo... É, pânico na floresta. É, pânico na neve, pânico no lago, pânico no... em TV. A Garota Dinamarquesa é interessante porque é com o carinha que fez o... Mora lá no Brasil. Não, ele fez o filme... Fez o... Teoria de Tudo. A Teoria de Tudo. É com o mesmo ator. O Dodói? Não? É, eu não sei o nome. É o Mãe de Qualquer. O Mãe de Qualquer. E quem tá ouvindo também sabe, porque não vão ler agora na internet e ver saber quem é. Ó, então, Marcos, é qualquer ó, só correndo. Não sei esse negócio da floresta, é isso mesmo. Então, com a Garota Dinamarquesa eu vi uns 4 trailers já. Parece ser legal. Super recomendo. Então, enquanto estamos aqui, a gente achou aqui a sinopse do Boineão. É bem pequeno. Bem pequenininho. Vamos lá. Iremar é um vaqueiro de curral que viaja pelo Nordeste ao lado de Galega, Maeve Jenkins. Eu só falei o nome da mina, não falei o nome do cara. E da pequena Jayce. Por onde passa, Iremar recolhe revistas, panos e restos de manequins, já que seu grande sonho é largar tudo para iniciar uma carreira como estilista no polo de confecções do Agreste. Uou, uou. Não diz nada isso pra mim. Então, também não. É aquele negócio, nossa. Não é aquele filme nacional que ninguém vai ver, que vai ser falado, vai ganhar um monte de Oscar, mas ninguém vai ver. Oscar? Oscar não, ô caralho. Falei errado. Vai ganhar um monte de prêmio nacional e a gente não vai assistir. Aí, e vai o pessoal cult de hipster vai ficar falando que o filme é bom. Então assistam por nós. Faça uma crítica pra gente. Esse foi bom, Neon. Porque bom, Neon, tipo, não tinha nada a ver, tipo, aí com só né? Exatamente. E a capa é um boi. Com um monte de tinta, não. Com o sinopse, até que deu uma enrolada. Tipo, o cara é de um lugar muito isolado, que o cara quer ser... Eu já sabia que ia ser um filme meio bosta. Talvez não seja, talvez a vida do filme... Talvez a vida do cara, o cara é importante. Do Boi Nemo. Devia fazer o filme do Boi Bandido. Aí eu assisti. Nossa, Boi Bandido. Seria da hora. América, pega e faz um filme. Resume tudo, tira toda a enrolação, você faz um filme da América. Mas América foi uma novela boa. Mas tem que ter toda a enrolação. Adorei a América. Me assustou. Com o Bruno Galhaça da viada, quer dizer, ele era homossexual nesse filme. Ele sabe medo. E uma mina lá mó gostosa. Gente, a América tomou bom lugar. Falando, dando a deixa pra. Tinha mel, tinha o Egito. O Egito não, tinha o México. Que nossa, o Egito. Que tá pertinho. Que tá ali. O Egito. É só pular ali o rio. É só pular um brejo ali que já. Essa é a geografia do. Nada a ver, americano. Maia. Essa é a geografia dos americanos, mano. O americano ele tem isso dele. Ah, é que tem um deserto aqui com uma ponte e do lado é o morro. Velozes e Furiosos. É do lado é o morro. Você sai do morro, dá aquela caída ali, pula o cordinho e você já tá no deserto. É a pior cena, e pega o trem bala. Velozes e Furiosos 5. Puta deserto, nada a ver. É, Brasil tem deserto, meu claro que tem deserto. No Rio de Janeiro? Nunca viu? No Nordeste tem. Não. Brasil tem. E tu, quando é feriado? Aí é deserto. Aí eu entendo. Tudo bem. Aí nem que a bolinha de feno passa, né? Seguinte. Nossa. Fevereiro ficou nessa mesmo. Utopia. Depois é mais esperado. Tiago, tava todo na vida, seu amor chamou pra ver a banda passar? A escolha. Tá difícil, hein? A escolha. A escolha? A escola sua é a escolha. Qual é a escolha? Eu não sei como que tem a escolha. Eu tô sendo... escolha não é. Nós estamos sendo preconceituosos e vendo mal e não gostando. Ah, tá. Mentira, o Boineão é uma bosta, mesmo sabendo esse nome. É que o Boineão ainda surpreendeu pelo nome. Então a escolha eu quero ver porque me lembrou Pokémon. Pokémon. Ele me lembrou a missão. Me lembrou Pokémon. Escolho você. Mesmo, mas assim, nem orgulho do preconceito dos zumbis. Mas assim, orgulho do preconceito dos zumbis? Não vai? Zumbis? É, diz que tem. Gente. Peraí, eu tô aí em cima ainda. É, boneco do mal. Não gosto qualquer de bonecos um. Do mal. Qualquer um. Annabelle já fez isso. Invocação do Mal 2. É esse ano que sai? Invocação do Mal 2 é esse ano. E você não assistiu a um? Assisti Invocação do Mal e Annabelle. Então, tem filme que não tá nessa lista, mas se quiser você lembrar assistiu. De filme que você fala, não, esse ano sai. Olha, Os Famintos 3, esperei tanto tempo. É. Piscina della Muerte. Eu assisti, claro, eu quero muito assistir esse filme, Piscina della Muerte. Olha, Os Famintos é um gordinho. Não, para aí, não corta nada. O Deadpool fala isso, então não tem problema. Ele cai no carro dos caras e fala: me amo, piscina de la muerte. Então fala que ele é um pouquinho. Se ama. É a garota dinamarquesa. Então isso eu não tô levando fé nem após pegar e assistir no, em casinha. Alugado. Alugado? Eu? Alugado? Não estamos incentivando a pirataria, não faça isso. É porque o ator é bom, gente. Ele faz. Ele me cativou no outro filme, quero ver. Mas é quem? É um cara. É uma garota? É uma garota? Não, não é uma mulher. É um cara que se transveste. E ele tem dupla personalidade. Me interessei. Aí ele descobre a dupla personalidade dele se transvestindo. Travestindo. Gostei do filme. Então, transvestindo. E é legal. É legal porque vai pro Oscar. Floresta Maldita. Essa garota tem uma truma. É daqueles filmes que eu faço. Nossa, ela tá ali, Floresta Maldita. Não vê. É, tipo, nossa. Tem ali. Ah, tá louco. Eu sou Deadpool e Floresta Maldita. Nossa, que interessante. Deadpool, né, cara? Floresta Maldita. Assim, nossa, tem ali. A locadora tem Floresta Maldita. Será que alguém aluga isso? Pegando pó, tipo, deixou a mim e ficou pegando pó, sabe? Ela pô, com a camada de poeira. Ah, se vocês não sabem, esse locador ainda tá, gente. É, então existem. Pelo menos aqui, hein? Eu alugo muito. Deus dos Egito. Terminado, loja da. Deus dos Egito e. Deus dos Egito parece que é o só de um ladrão que ajuda um deus do Egito lá, que eu esqueci o nome. Nossa, a reaver os poderes. Mas é o cara lá. Reacender. É que é todo o visual dele, é todo pá, nossa, brilho, prata, ouro, o carnaval está aí, bateu dia 25 do primeiro, mano. Nossa, um dia esse aniversário do Fui. Um super acredita que eu pensei que ia ser a história de José. É, tu me dá, né? Moisés, né? Moisés. Quê? Esse ano saiu o dos desandamentos da Record. O que é isso? É, um suburbano, saiu o filme dos 10 mandamentos da Record também. Eu vi isso, quero assistir. O que é um suburbano, sobretudo? O cara que ganhou na loto. Eu tô achando que vai ser isso. Tá, é Rui? Deve ser tipo uma comedinha. É Rui? Não, até que a sorte se separe. Acho que não. Talvez, então. Você até que a sorte se separe. Você até que a sorte se separe. Zootopia. Eu vou assistir todos. Nossa, não, cara. Zootopia eu quero ver porque é por causa das preguiças, eu gostei dela. É. Orgulho e Preconceito. E menos zumbis. Eu quero ver. Viu aí? Como é que é isso? É que tá em verde na minha. Eu vi excelente falar o que é. O nome do sucesso. Não. Deuses do Egito. Quero ver. Eu gosto de deuses e do Egito. Fala a história do Moisés. É. É do carnaval? Então não quero ver mais não. Vamos pro Março? Março. Beleza? Dia 3 de março, Zoolander 2, Kung Fu Panda 3. Uhul! Quero Como Ser Solteira, O Escaravelho do Diabo, que eu pensei que era a história da Vagalume, não é? Adaptou, não é? Seria muito maneiro o Escaravelho do Diabo se adaptar, seria muito maneiro. É que é, eu tô viajando, eu só vi o nome, eu não vi nada. Mundo Cão, em dia 10 de março. Convergente, dia 17 de março. A única pessoa que foi lá foi você, porque mano. Eu amo a saca. E o próximo filme é Detergente, isso aí. Com certeza, uhul! Mas já tem a série animada, já? Vidas Partidas, de 2017. Ah não, Beach é o Vegente, né? Vidas Partidas, do que é? Eu só tenho o nome, desculpe. Eu só trabalho aqui, moço. Eu só trabalho aqui, moço. Carinha do RH voltou! Qual Como é que é? RPG, velho, começa a galera. Eu pergunto um monte de coisa pro cara. Você só trabalha aqui, cara. Esse é o carinha do RPG. Eu lembro desse daí. Dia 24 de março temos Casamento do Grego 2. Uhul! Que eu joguei pro final, que é o contrário. Batman V Superman, que não é Versus, tá escrito Versus aqui mais. É V Superman, o filme mais rápido do mundo. Eu quero ver. A Origem da Justiça. Porque seria rápido, seria 5 segundos. A Liga da Justiça? Origem. Porque tem um ponto. Origem? É a Origem da Justiça. Não é a Liga da Justiça. É a Origem. É que depois nós vamos fazer isso. A Liga da Justiça é Origem. Não. É isso? Cadê o nome? Ah, tá. Versus Superman, tá escrito errado, é V. A Origem, você falou Origem. A Justiça é embaixo. Tanto é que nós vamos usar a ideia da Trindade, que é o Batman, Superman e Mulher Maravilha. Pra começar. Aí depois aí, sei lá, encoloca um Flash, Lanterna Verde. Eu verei. Eu falo isso. Pó de café. Eu quero ver de açúcar, ovo, Apocalipse tá um tesão, cara. Tá um capeta. Achei ele meio sapão. Ele tá igual o Tartaruga Ninja, assim, só que... Eles não tiraram muito do Apocalipse do jogo, não. Tá parecendo. Nem sabem falar a verdade, tá bem zoado. Ele tá... Você parece com o Marcos desse mês. É que, pelo que falaram, ele vai evoluindo, né? Pensa, Kung Fu Panda 13, estarei lá com certeza. Deixa eu ver a lista, passa aqui um pouquinho. Vai passar pra cá, bom, vai no Kung Fu Panda 3. Vai. Com certeza estarei lá, porque eu adoro Kung Fu Panda. Eu gosto de tudo número 3. Vou. Eu gosto de 3, tchau, tchau. E esperei pra assistir. Convergente, eu vou. Não sei. Convergente, mas vai. Então. Se for com alguém, legal, porque isso é convergente. Ó, convergente. Batman vs Superman. Ver convergente. Ai, ó, zoeirada. Sei lá. Sumiu a lista. É o de baixo, amor. Eu sou ruim pra caralho. Sumiu a lista mesmo. Então, o menor é o que desbloqueia. Então, Batman vs Superman. Casamento Grego, o Casamento Grego 2 eu vou querer ver, só que em Blu-ray depois. Eu espero sair. Será que vai ter churrasquinho grego no Casamento Grego? Não sei. Tem isso, né? Se liga só. Como ser solteira? Por que eu vou querer aprender isso? Esse mundo cão, o que que é? Se é filme de cachorro? Será que é filme de cachorro? Ou será? Comentem sobre o nome. Eu não falava do Casamento Grego primeiro. Casamento Grego é da hora. Assistiu dois no... Comentem. Eu achava graça. O que é esse filme que a gente não sabe? Dá uma comentada. A gente tá fazendo isso na seca. A gente não tá nem vendo sinopse nem nada. Só do Boi Leão, que não mereceu. Só do Boi Leão, porque ele precisava. Horrível. Ele não mereceu, cara. Ele precisava. Palavra de tal é origem grega, que veio de... Nossa, é que da hora, cara. Então, é um que eu gostaria. Espero que ele continue lá, porque senão não vai ter graça. Então, assistiria Casamento Grego 2, Mingo Ray. Saindo aluno, daí até falar alguma coisa. Só isso. Esses caras viram do diabo, se for do livro... Do Vagalume? Exatamente. É, vale a pena esperar sair também em... Não, cara, estou um cara. Não, paga porque, R$5, vamos parar. Exatamente. Parando pra pensar no quanto você vai pagar no cinema, eu priorizo algumas coisas e outras eu deixo. Você come no cinema? Sim. Quem come no cinema? Qualquer pessoa normal, né? De todos, assim, os que eu mais tô esperançosa mesmo, que eu tô mais ansiosa, é o Kung Fu Panda 3 e o Convergente. Batman vs Superman, eu vou assistir. Mas alguns pontos não me agradaram no filme, então eu vou assistir. Sem esperar nada do filme, por isso eu não tô empolgado. Mas Convergente, tô muito. 2 horas e 40 minutos de filme, você não quer esperar nada dele? Eu acho bom. Sim, não, eu vou sem nada. Ela assistiu Star Wars, assim. Eu fui sem esperança nenhuma e. E acabou que não cumpriu as expectativas que ela não tinha. Exatamente, não cumpriu todas as minhas expectativas. Foi um Ctrl-C com o Marção. Não vou falar nada. Então, Marcio. Zoolander 2. Zoolander 2, sim. Zoolander não é o cara que era o Ben Affleck? Não. Quem é o Zoolander? É comédia, né? Zoolander é comédia. É o cara que faz... Eu não assisti. Zoolander não é o cara que faz... Ben Stiller? Ben Stiller, isso não, Ben Affleck. O Ben Stiller, é com ele o filme. O 1 é muito zoado. É que ele é um cara bem estilo, né? Nossa, que gratuito. É o modelo. É o modelo, o filme que no primeiro tem o David Bowie. Gente, assiste porque Zoolander, o primeiro, só vale a pena porque tem o David Bowie pra mim. David Bowie tá vivo ainda? Tá vivo ainda. Nossa, tá aqui no saco de dentinho? Deve ter, não vi o saco dele. Não? Assista, por favor. Indicação extra. Assista aquele ambiente filme na Labirinto, você tá vendo o saco dele. Filme 1h30. Antes de assistir o Zoolander 2, eu assisto 1. Aí assisto 2. O Zoolander seria um que eu alugaria também. Eu assisti o 1, mas eu não lembro de porra nenhuma. Só os caras arrancando a cueca de um jeito esquisito. Eu lembro o David Bowie no final. Kung Fu Panda 3, eu quero muito. assistir. Como ser solteira, quero assistir, quero saber como é que é ser solteira. É, ficar velho do diabo, não conheço. Porque o cara mais underground que eu conheço? Esse cara velho. Esse cara velho é muito bom. Esses cara velho pelo amor de Deus, segue. É louco. Pelo amor de Deus. Mundo Cão. É, os nomes aqui é de cachorro. São traduzidos? Ah, sim. Mundo. Acho que seria até o nome que vai sair aqui. Né? Será que é aquele filme de animalzinho? É, porque se fosse tipo um filme de ação assim, tiro, poderia ser. Mas seria massa. Mas eu também deixa muito aberto. É Mundo Cão. Ah, se for eu não sei qual é o nome do jogo lá. Mundo Cão é brasileiro. Mundo Cão é brasileiro e tem uma cena muito maneira. O cara chega, acho que o cara é o cara do cachorro que perdeu, do Lázaro Ramos. Assistirei, com esse certeza. Pronto, eu agora. Mundo Cão, cachorro, não sei o que é cachorro. Ah, cachorro. É o cara que fala maneiro. Que vai tirar a situação do Lázaro Ramos, né? Sim. Agora sim, me toquei. Vou assistir. Ah, Mundo Cão, quero assistir. Quero assistir também. Só assim, também. Qual que eu assisto? Assim, é da hora, porque o cara tá assistindo demais. Não, né? Vou. Não vou assistir o Mundo Cão. Agora que eu sei que é do lado do Ramos e esse tá se esclarecendo demais, né? Esse cachorro aí. Tá. Eu só vou querer. Eu quero assistir mais os gringos mesmo. Ah, mas sim. Os americanos. Gente, em abril agora, com certeza, já vai aparecer o Capitão América, Guerra Civil. Logo vai. Tesão, hein? Vai, Thiago. Bora, Thiago, porque a gente tá em março ainda. A gente tá com... Tem o resto do ano. É, Lázaro Ramos, palmeirense. É. Detergente, não assisti nenhum dos outros. Vergongente. Você pode ir. Vou na estreia. Vergongente, eu não vou ver porque eu não vi nenhum dos outros. Porque você vai sozinho. Então. Vergongente, você não vai porque você vai sozinho. Não, eu vou com. Se eu for. Se eu for ver, eu vou ver com meia gente, né? Meia gente. O momento agora é um projeto de gente. Isso foi um tapa. Isso foi realmente. Vidas partidas. É que até é pequena. Projeto gente. Tá na rascunha, hein? Projeto emergente. Vou mandar, vou embora. Se continuar o bullying. Vidas partidas. Bullying? Nunca vi. Não tem nem café. Mas é Superman Origem do Justiça, eu quero ver. Porque o Batman vai ter Superman. Eu só vou ver só, quando só, só isso. É Casamento Grego 2? Não. Meia gente. Puta que projeto de gente. Quase gente. Vai parar o bullying? Já deve ter uma hora. Meia foi só do bullying mesmo. Puta que. Qual deles? Quase. Só Kung Fu Panda 3 e Batman vs Superman. Porque tá todo mundo esperando desde o ano passado. Desde quando eles anunciaram. E é isso aí. Vamos pra abril. Você não quer ver como ser solteiro? Não. Isso aqui não, eu tive tanto trabalho pra ver como é ser namorando. Eu não quero saber como é ser solteiro, não. Deixa quieto. Tá bom, bora pra abril. Né, amor? Você vai ouvir esse podcast depois, né? Eu não quero saber como é. Beijo, ser mãe. Solteiro. Eu já sei também, eu já fiquei muito tempo como ser solteiro. Eu aprendi como ser solteira, como ser corno. Eu tô até hoje, tô fazendo graduação já. Como ser mestrado. Como ser enganada, como fazer papel de trouxa. Então, pulando para abril. 7 de abril, vai ser um filme cada semana, que seja. Rapidinho esse filme. 7 de abril, De Onde Eu Te Vejo. Não, peraí. Você me vê também. Que não sei do que é isso. Cara, isso é um filme sobre visão. É um filme sobre visão. Não sei. Não vou nada declarar. Dia 14 de abril, Mogli, o Menino Lobo. Com certeza, irei. Que adiaram, que tinham adiado e foi pra abril, que era antes, né, pra ter saído antes. Foi pra abril. É, também nessa mesma semana, Um Namorado para Minha Mulher. Que delícia, cara. Eita. De chifrinhos. Swing. Dia 21 de abril, Prova de Coragem. Esse parece ser massa pelo nome. E 28 de abril, hoje, dois filmes maneiros. Vou colocar com o mais bosta primeiro. O Caçador e a Rainha do Gelo. Quero assistir, que é Frozen. Frozen adulto. Sim, vai ser muito isso. Maneiro, provavelmente. Porque vocês fizeram a mesma coisa com... É tipo, Frozen e... É. Só que sem Let It Go. Neve. É. O Caçador da Branca de Neve falou, não quero você. Vai, e foi atrás, mas foi atrás de outro caminho. Só mudou. E Capitão América, Guerra Civil. Com certeza. Dia 28 de abril. Acaba aí. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Quais vocês tiraram nesse mês gigante que tem? Só Capitão América já recebeu. Só? Fechou. Pra mim, só o que vale a pena nesse mês é Bruce. Você não vai assistir. É que eu gosto muito de filme de herói, sabe? Eu sou muito besta. Você não vai assistir. Tô muito tonto. Você assistiu meu filme? Lindo, lindo meu filme. Você vai assistir O Namorado para Minha Mulher? Não. De forma alguma. Você vai assistir Thiago? Eu não. É isso mesmo. Então, já eliminamos um aqui, né? Mas o Thiago já. Vai nem for. Um dos filmes que eu não preciso nem ler. Só esse mesmo? Fechou? Thiago? Eu podcast quase. É, podcast, cara. Todo... De onde vejo não. Blog Menino Novo sim. Melhor pra minha namorada não. É. Prova de coragem. Talvez quando sair do bebê. É filme de autoajuda, rapaz. Você não tem depressão, não sexta. Não. Eu não vou ler, eu não vou ler. Eu não vou assistir porque eu não estudei. É. Nossa, prova de coragem não, cara. Não, né? Não. Porque a maioria dos filmes que tem título assim é filme de autoajuda, mas é alguém passando por um tipo. Então, prova de coragem eu não vou ver porque eu não estudei. Capitão América, Guerra Civil, eu quero ver. Caçador de Gelo, não. Eu fico com o Capitão América, Guerra Civil, fico com o Mogli Menino Lobo e o Caçador Arranha de Gelo, sim, porque eu achei interessante. Acelera! Vamos para maio? Acelera para maio! Lembrando, dia 28 de maio é meu aniversário, presente, muito obrigada. Acelera! Dia 12 de maio, Angry Birds, o filme. Vou assistir. Dia 19 de maio, X-Men Apocalipse. Vou assistir. Essa mesma semana também sai Elis Regina, provavelmente seja uma biografia de Elis Regina. Eu acho. Assistir. Só se for outra coisa que eu não tô pensando. Às vezes é outra, qualquer outra Elis do mundo. Dia 26 de maio, Alice através do espelho. Uhul! Sequência ruim de filme ruim. Na minha opinião. Sequência ruim de filme ruim. Espero pra ver, porque Alice no País das Maravilhas foi confuso. É através do espelho, porque seria o segundo, teu segundo. Sim, livro e se for entre. Eu vou pelo efeito 3D, mano. Porque o primeiro eu não consegui ver 3D. Sabe o que tem 3D também? Sua vida. É tudo em 3D. Pode ser, minha vida é uma bosta, eu não posso parar o espelho. Você naturalmente vem em 3D. Você não tá pagando ingresso pra isso. Larga a mão. Eu vou X-Men Apocalipse pra ver os Power Rangers lutando. Que vai ser maneiro. Porque é. O Apocalipse tá com a qual é do. Lembra do filme do Uzi? Do Power Rangers? Não sei. Pega o Uzi, coloca ali no X-Men, tá igualzinho. Ah, tá. Ele tá igualzinho, tá? Né? Aquela geleca esquisita. Ele tá esquisito pra caramba, mano. Tá esquisito demais. O meu só X-Men Apocalipse, Angry Birds, fica pra depois quando tiver passeando no parque ou no banheiro. Eu vou porque eu sou mãe, meu filho quer ver. E também quero, não vou falar, eu quero. Eu vou porque sou mãe, é que. Eu não tô acreditando que eles vão fazer um filme bom de um jogo que você pode jogar numa cagada. Yeah. Tá bom. É jogo de cagada, yeah. Não rola. Yeah. Desses aí, quais? É. Angry Birds? Angry X-Men? Birds, não. X-Men Apocalipse. Sim. Vai. Talvez, vai. Angry Birds, talvez. X-Men. Elis foi rejeitada por todo mundo. Eu vou assistir Elis quando sair do Rip. Elis, quem é Elis? Elis Regina. Mãe então, nós estamos achando que é. Pode ser qualquer outra Elis que a gente não conhece. É, ganhou o filme. É uma mó foda, mó maneira e tal. A Alice através do espelho. Fechou? Também, quero ver. Também? Hulk, você. Sim. Eu já falei. Já falou? Só esse mesmo. Ah, eu fechei com o que eu falei. Beleza, pula pro junho, meu aniversário, alguém deu uma sessão pra mim pra eu ir de graça, eu fico feliz. Eu tô falando sério, viu? Se alguém quiser pagar uma sessão sim, pra mim. Sim, eu pago. Pronto, eu sei que tu deu de presente de aniversário. No passado você não quis nada, esse ano a gente paga o cinema pra você. Pronto, fechou. Você vai achar que você vai. Vai ter. Vamos lá então. Depois do meu aniversário ali vai ter 9 de junho, Invocação do Mal 2. Vou assistir. Vai eliminar, né? Exatamente, você vai falar. Dia 16 de junho. É uma semana. Conturbada, porque vai ter Warcraft procurando Dory. As Tartarugas Ninja Fora das Sombras e Vizinhos 2. Vizinhos 2, eu não sei que porra que é. Vizinhos é mó legal. Eu e o Thiago assistimos, é com o Zac Efron, aquele lá. Eles passam a noite toda. Eu assistiria Warcraft, eu achei legal o. Warcraft, eu vou mais pelo hype. É action, né? Eu tô indo pelo hype, cara. Porque eu já joguei os jogos, acho maneiro o mundo. Eu não sou o cara, eu não jogo o MMO, eu tô um pouco me cagando primeiro. Mas, mano, é muito maneiro. É o MMO, é os jogos de computador, é todo esse mundo. Ah, tá, ele é. Todo esse mundo. Todo esse universo, um pouco assim. Eu acho que vai acabar tendo sequência. Duvido muito, todos os nerds vão assistir isso aí. Bom, eu não tô tão afim de assistir Warcraft. Só que tem mais dois aqui ainda, que ó, dia 23 de junho vai ter Independence Day, O Ressurgimento, que nossa, eu acho que vai ser um cocô. Senhora. Que é, parece que é baseado no filho do Will Smith no filme, não é o Jaden. É o filme do Will Smith no filme. Que bom que não é com ele. Joga no molequinho lá? É, o molequinho que vai ter. É, tal. Tu vai ser... ele não cresceu e tal, e quando você vai começar um segundo. Os caras não aprendem, né, mano? É foda. E dia 30 de junho, Porta dos Fundos, contrato vitalício, que também é qualquer coisa. Fazer uma piada pequena é legal, fazer uma piada de 2 horas é meio triste. Ou uma hora e meia, mas tem que ser muito legal, tem que ser muito bem bolado. Acho que todo. Não vá, não, eu aconselho. Não gaste seu dinheiro com filme brasileiro. Minhas preferências são Warcraft. Procurando Dolly, fica em terceiro lugar até. Ah, acho que Procurando Dolly eu iria, é verdade. Com certeza, procurando. Eu colocaria Tartarugas Ninjas na frente, só pra ver, mas porque eu tô curioso. Na frente de Procurando Dolly. Porque aí você, o Procurando Dolly ele vai por gosto. Não, eu vou lá assistir porque, sei lá, Procurando Nemo é legal. Porque eu assisti Procurando Nemo. É, entendeu? Mas isso aqui eu vou por curiosidade depois. Vizinhos dois, não, Independência dele. Não, Porta dos Fundos, não. Se yes. Você assistiu um, você vai gostar do dois. Tá? Procurando Dolly, sim. É... Warcraft, sim. Tartarugas Ninja 2, sim. Vizinhos 2, quando sai em Blu-ray. Procurando Dolly. Dolly. Você é meu amiguinho. Você é meu amiguinho. Meu amiguinho. Obrigado por me achar. Invocação do Mal, não. Invocação do Mal, mais. Com certeza. É, Warcraft. Obrigado por me achar. Warcraft, talvez. Nossa, agora que passou na minha cabeça. Detalhe, não, Warcraft eu vou ver sim no cinema, porque aí se for bom é histórico. Procurando Dory. No mesmo dia eu fui cagado no então, cinema. Então, vai ser aí no Brasil. Nem cinema nosso aqui. E nossa Itulândia aqui. É geral. Vai ser assim. A não ser que se os cinemas da sua cidade falam, não vamos passar agora, vamos passar depois. Porque cada cinema tem um sistema. Gente, vou dar um conselho. Vou quebrar a banca de Ipu, vai pra Iratuba pra assistir filme. No mínimo, porque lá passa tudo, Sorocaba, Jundiaí, mas. Vai em Salto, que tem duas salas aí, é muito gostosinho ficar. Eu recomendo a Iratuba. Sei lá, Invocação do Mal, eu quero ir na estreia com meu pai. Tá, é, procurando Dory, eu vou. Você vai com a curiosidade. Curiosidade. É. Eu gosto da Dory. Eu gosto da Dory. Esperamos tanto tempo. A Tartarugas Fora da Sombra. Fora das Sombras 2. É o 2, né? É o 2, segui. Eu vou assistir porque eu acho que eu tô curioso também. Mas o primeiro eu gostei. Um superou as expectativas. Vizinhos 2. O que gostou. Tartarugas Ninja. Sim. Então, super tá expectativa, né? Eu gostei do trailer também, do 2. Eu me abstive de trailer, só vi o teaser. O Vizinhos 2, quero ver também porque vale a pena gastar dinheiro pra ver tartaruga. Oi? Ele tem que comprar uma tartaruga e ficar em casa. Ah, boa piscina da tartaruga? Tartaruga, sabe? É sempre usando de ninja. É, mas ainda mais sendo ninja, pô. Tartaruga ninja, não é só tartaruga, é tartaruga ninja. Vamos fazer isso em casa, compra uma tartaruga, vê se ela é ninja. Tá, vizinho. Deixa escondida. Eu gostei do crossover que uma vez teve a tartaruga ninja. De Spartan. Nossa, é, tinha Vênus e Mido. É, do Spartan tem um espaço. Tá, é, tinha Vênus e Mido, não era? É? Já tinha. Eu só acho que. Então, Vizinhos 2, eu vou assistir porque eu gostei do primeiro. Pronto, engraçado. Né? Vai, você encaixa na minha vida. Porque a namorada dele tá me achando. O ressurgimento, talvez em DVD. Quê? Porta dos Fundos, contrato vitalício. Eu vou assistir porque. Não, vou sim, porque eu gosto. Não. Porque assim, eles fazem séries como se fossem os filmes, só que tipo, eles pegam uma série e fazem uns vídeos assim. Você junta, dá um filme aquele negócio e é bom. Porque funciona picadinho, funciona como uma pimonazinha pra você. Exatamente. É o meu pático. Se você pegar toda a informação junta, talvez não funcione. Eu já coloquei já. Tipo, se eles lançam a série toda, eu assisto tudo de uma vez. E não achei ruim, não. Eu gostei. Tá, show. E é só, né? Tá. O Thiago já foi? Eu já falei dos meus também. Já. Por favor, me paguem aí. E paguem todas as sessões que eu for em junho. Se quiser assistir meu passando mal comigo, tipo, vamos. No celular. O Tartaruga Ninja vai estar lá. Pronto, aí. Ele paga Tartaruga Ninja. Júlio! Júlio, minha avó, eu não vou pagar nada pra ela, então. Que bocado com som. Vozinha, beijo, vó. Faz aniversário, eu vou pedir dinheiro pra você. Júlio é férias. É dia 7 de julho, Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Super afim de assistir, cara. Assistirei. Que filme desse? Aquele dos cachorrinhos. Cachorrinho. É um filme de cachorro com cachorro ou é filme de animação? É animação de cachorro que ele tá na... O trailer ainda mostra ele fazendo massagem com a... Com a batedeira de ovo. É bem coisinha fofinha. Não, isso. Era do gelo ou Big Bang. Também na mesma semana. Dia 14 de julho, o que me dá que eu vou ir por curiosidade pela bizarrice. Eu espero que eu esteja mordendo minha língua, queimando minha língua se puder. As Caça-Fantasmas. Eu espero que eu esteja queimando minha língua falando que é ruim. E eu vou ver pra tirar a prova dos 9. Asuka Sonora, porque você é uma versão com mulheres. Eu não tô falando que vai ser ruim por causa de ser uma mulher, mas vão repetir a história. Ah. O fato de repetir a história que tá me tirando expectativa. Ctrl-C, Ctrl-V de novo. Entendeu? Me tira a expectativa de ter uma coisa realmente legal ali e eu gostar do filme. Mas ser mulher não, cara. Tipo, no desenho tinha mulher, no desenho tinha até uns bichos cabulosos. Mas é a mesma imagem. O que você fala? O logo é o mesmo? O logo é o mesmo. Então por isso que tá Caça-Fantasmas com coisa assim? Ou vai sair mesmo Caça-Fantasmas 3 com homens mais pra frente? Porque eu vi um negócio Caça-Fantasmas assim. 3 nunca sairá, né? Por causa dos... acho que um ou dois dos caras morreu. Então eu só acho que é essa versão aí que tá... Caça-Fantasmas. E... também nessa semana, para mamães e papais ficarem felizes, coração, Carrossel 2. Uhul, eu vou assistir. Sai com dia 14. Tui, sem tui, eu vou. Gostei do 1. Adoro Carrossel. Estarei lá. Pa, pa, pa, pa, pa. O que eu quero assistir é Star Trek Sem Fronteiras. Eu vou Star Trek. Eu vou assistir. E A Lenda de Tarzan também sai no dia 21 de julho. Vai ser da hora esse filme. Vamos ver, Débora, desse mês. Eu vou pro Carrossel 2, porque a empolgação aqui minha... O Revo, Tarzan, o que mais tem aí? Tem Pets da Vida Secreta dos Bichos. Pets da Vida Secreta dos Bichos iria assistir. Era do Gelo. A Era do Gelo iria assistir. As Caça-Fantasmas. As Caça-Fantasmas também. Acho que eu vou assistir. Vai assistir todos os filmes. Vou, porque tipo. Esse é o Lendo Tarzan. A Lendo Tarzan eu vou assistir. Então você vai assistir tudo, pô. Vou. Esse mês é todos, por conta do Tui, é férias. Fora, tá. Cinema. Nossa. Faz nada? Nada. Nem Tarzan? Todos. Todos. Principalmente Tarzan. Caramba! E, tipo, não tá tão... Tipo, parece que também... Esse daqui também foi... Deu uma enrolada e foi... Não, todos não. Menos Carrossel. Carrossel não vai assistir. Não, beleza. A gente vai assistir. Não gosta da Maria Joaquina. Fica bem claro isso. É fofo demais. Eu acho que nem esse o Cirilo beijar de língua. Preconceituoso. Então, a gente já falei os meus caras. Caça Fantasmas. E Star Trek. Pra mim, fechou. Star Trek. Ah, não vou assistir Star Trek. Porque eu não gosto. Eu vou porque eu gostei dos outros filmes. Ah, não. Star Trek também não. Porque... Eu gostei dos outros filmes, cara. Eu não ligo. É tipo só por... Não ter sido nenhum. Porque é rival do Star Wars. Não, só porque eu não quero. Agosto! Agosto de... Qualquer coisa. Tá dois filminhos, né, que delícia. Tá pensando no podcast de hoje. Dia 4 de agosto, Esquadrão Suicida. Ah! Vamos assistir. E dia 11 de agosto, o filme que... Meu, um filme antigo pra caramba. Ben-Hur. O remake. Ben-Hur? Vai sair. Remake disso? Ben-Hur? Ben-Hur. Dia 11 de agosto. Ben-Hur. É o Espaçador de Março. Ben-Hur, minha filha. Da Biga. O filme antigo, velho. Que se passa na época de Jesus Cristo, hein? Olha. Credo, não. Confundi o filme. Nem vou. Eu sou Ben-Hur. Só passa na época de Jesus Cristo. Não é nem um negócio... Não, né? Provavelmente não. Eles usam essa época como guia pra você entender o que tá acontecendo. Eu posso estar errado? Posso? Vocês me xingam depois. Peraí. Se os efeitos... Vai dissolver o trailer. Se o efeito do trailer for da hora, que nem foi o dos 10 mandamentos, não, do Moisés lá do Mar Vermelho, que eu esqueci o nome, os efeitos tava foda, eu quis assistir por causa de efeito. Acho que deve ser o Adriano. Adriano? É. Adriana? Faz comigo não, velho. Então. Com esses olhos eu vou assistir, eu vou por curiosidade ver Ben-Hur, porque eu não assisti o original. Eu vi pedaços dele. Yo, yeah, queria muito, eu queria muito. Nosso momento humano passou. E Esquadrão Suicida, com certeza, eu vou assistir. Eu vou assistir em agosto dos seus dois filmes, porque vai ser um mês com poucos filmes. E com um mês com que dá pra gastar um pouquinho mais ali, que é beleza. Dá pra rodar. Acho que a única coisa que eu gasto dinheiro com cinema, então tudo bem. É, até que nós prostitui muito esse ano. Olha, daí em diante é só uma descida louca. Tipo o quê? Ah, tá, você já não falou todos. Já falei, agosto só tem esses dois. Ah, tá, então deixa eu ver o agosto. É. Padrão Suicida e Ben-Hur. Quero muito Ben-Hur, não. Quero muito Ben-Hur, não. Delícia. Você é desse ciúme, esse menino. Quero muito Ben-Hur. Então nós passamos para setembro, independência, feriadão, bonito. Agosto não tem muito filme porque não tem feriado pra galera ir no cinema. Sim. É entendível. E começa de novo a ter mais coisas. 15 de setembro tem O Bom Gigante Amigo e Um Homem Só. Esse é um filme que pode ser qualquer coisa. Não sei. E dia 22 de setembro, O Bebê de Bridget Jones. Nossa, me ferrou. Pra quem? Você ia falar Britney Spears. É, perguntar qual deles. Qual deles, Bridget, né? Bridget Jones já tá saturado já, né, gente? Eu acho que isso aí, de boa nenhum. Só se me surpreendesse o Bom Gigante Amigo. Se eu ver o trailer e falar, ah, maneiro, eu vou esperar. Bom Gigante Amigo. Acho que tá um homem legalzinho. Um homem só é um homem só. Legal. Muito podemos. Poderia ser vários, mas não. Quer dizer, é um homem só. É porque já tem o 11 Homens no Segredo. Que é massa, do que tem o 12. Nunca assisti, é um que eu quero fazer também. Quer fazer? Quer fazer? Fazer uma maratoninha. Olha só. Fazer uma maratoninha pra assistir já todos. Eu tô com isso, como isso é impossível. Então já tá feito, quer fazer o remake? Então, outubro? Nada? Não foi setembro, filho? Você acabou de falar, pelo amor de Deus. Ah, tá, setembro, desculpa. Eu estou viajando no tempo já. Setembro? Adiantando já, né? Ah, setembro? Nada? Nada, nada. Setembro? Okay. Alugar os que saíram em março e abril pra assistir na minha casa. É isso que eu pretendo fazer. Um homem só, não. É um homem só, não. Um Bom Gigante Amigo, sim. Bebê. Bridget Jones. Não sei quem que é Bridget Jones. Tem toda. Já teve, assisto, não sei o que. Diário de Bridget Jones. Só que é maçante. É legal, mas é maçante. Os livros são da hora, bem. Então pulamos agora para o mês das crianças. Aí tem um monte de coisa infantil. Não tem nada infantil. Que bênção, não vou ter gastar dinheiro. Dia 13, depois das crianças já, inferno. Só pra bater assim, pão! Que é o filme do Dan Brown, do... Vou assistir. Inferno? É, nunca li, mas os filmes eu acho da hora, então eu vou assistir Inferno. Eu não gosto dos filmes, cara. Nossa. Dantes Inferno? Não, quero ver. Seria muito esforço dentro do Inferno. Tá lindo. Seria muito foda. Seria lindo, cara. Nossa. Muito foda. Porque a animação já é muito bonita. Tipo... Seria muito. E... Diretores, né? Diretores, façam um filme de Dantes Inferno, por favor. É do simbologista lá do Dan Brown, lá dos livros do Dan Brown. Sim, da hora. Vai ser da hora, pô. É, que é Anjos e Demônios. Tá. Isso, fala o nome do filme famoso, né? Assim, eu sou meio aculturado, eu não relacionei, tipo, mesmo. E dia 20 de outubro tem Anjos da Noite, A Próxima Geração. Ai, meu Deus, pai, que pariu. Bom, Deus, vamos lá, parou, vai. Eu parei no segundo. Parei no segundo, acho que. O 50º filme da lista já de Anjos da Noite. Não dá mais pra levar Anjos da Noite. Pode dizer assim, a gente tá falando que tem pouco filme aqui, nessa lista aqui, mas pode ter, tá saindo 1 milhão de filmes nessa época e sejam filmes ótimos. Se vocês souberem de alguma coisa que estão vindo no futuro, passa pra gente, fala, ó, não, tá saindo isso em outubro, setembro, eu não sei novembro, quando, e coisa assim. Quando sai coisa. Só queria ter o PlayStation 4, ó. Tristeza do coração. Lançamentos bons, mas tem videogame, tipo, o único que eu quero é The Last Guardian. Só. Em outubro, pra mim, eu passo, vou ficar jogando RPG, vou ficar jogando videogame. Eu nem acompanho, eu vou assistir Inferno. Mas não em outubro. Mas provavelmente, talvez não em outubro, talvez eu assista quando alugar. Ou capaz de eu chamar meu pai, que meu pai gosta, e ir com ele. Tiago, outubro? Outubro só tem o quê? Inferno. E Anjos da Noite, a próxima geração. A nova geração, não. A próxima geração. Eu vou essa porra. Só Inferno mesmo, porque o Anjos da Noite eu parei no quarto filme, acho. Até mesmo. No quarto dos 15 que tem? Dos... Não. Tá perto. Se eu tivesse feito um filme, tava lindo, meu. Pra que 3? Nenhum também. Meu, passei outro aí. A gente passa pra novembro, um mês bonito, um mês calmo, um mês mais soturno. De finado. Sim. Isso vai ser alguma coisa. Provavelmente o cinema de terror tem alguma coisa pra 31 de outubro, galera. Fica atento a isso. Sim, porque a nossa lista aqui não rodou nada, porque eles pegaram só os blockbusters, coisas mais chamativas. Queria 3 de novembro, esse eu vou assistir. Os dois filmes de novembro eu vou assistir. Os dois filmes de novembro. Porque isso é Doutor Estranho, dia 3 de novembro. Os dois filmes de novembro. Gente, que game, e dia 17 de novembro, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Esses dois filmes eu vou assistir. Gambit, eu tenho que ver qual que é, porque Gambit também é legal se ver. Eu acho que Gambit é outubro também, a gente fica atento com isso. Mas eu vou pela bizarrice. E eu só vou assistir pela bizarrice, porque vai ser meus caras que usam da Fox, dos X-Men. Ele tá como X-Men, então não espero muita coisa. Tipo assim, eu vou assistir porque o Gambit, querendo ou não, é meu X-Men favorito. Então ver ele no cinema vai ser da hora. Então ele é interpretado pelo Sean Tanto, acabou. Por quem? Sean Tanto. Eu chamo ele de Sean Tanto, sempre chamei. Que é o cara que é Shining Tanto. Eu não acho Shining Tanto. Mas você chama ele de John. Na verdade eu chamo ele de querido John. Então você tá mentindo. Você é dessas então? É lógico, mas é que o pessoal, nem todo mundo assistiu. É o Shining Tanto. Qual? Temos Doutor Estranho, Marvel. os dedinhos. Você seguir fazendo isso, fazendo magia. E Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é, do, digamos assim, o universo expandido do Harry Potter. Não gostei. Tem o um livro e vão fazer baseado Harry nisso. Potter também, tá na hora de acabar. Já deu. Mas só fizeram tanto é que a história é antes da história. A mulher vai fazer o livro contando a história, né? A história a partir do filho do Harry Potter. Gente, nossa, só faz um favor, eu não trouxe. Olha. É tipo Naruto, Boruto. Tipo Vida e Morte, nem vou comentar. Fazendo uma versão Harry Potter, tá lindo. Tadinho. Deixa eu ver, um olhado. Tiago, Doutor Estranho, duas semanas depois, tem Animais Fantásticos e Onde Habitam. Harry Potter e Doutor Estranho. Magia pra todo lado em novembro. Doutor Estranho, gostei. É, Doutor Estranho, Gambit, Harry Potter. Tem os dois. Aqui na nossa lista tem os dois. Ah, tá. Só que Gambit provavelmente vai sair. Gambit é em outubro. Gambit eu quero ver. Então, Gambit então, já passamos. Tá incluído em outubro ali. É, então... Passou? Eu quero ver e o resto não. Mas chegamos aqui no último mês, no dezembro. Mais um final de ano. Ei, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Aí tem umas coisas interessantes. Aquele mês que eles não vão passar 16... filmes porque já tá apertado mesmo. 16 de dezembro, Star Wars Rogue One. Vamos. Que não é o Obi-Wan. Exatamente. É o Rogue One. Gente, por aí nessa mesa... Gente, nessa mesa, a pessoa quer um filme do Obi-Wan. Ia ser muito mais da hora se fosse um filme do Obi-Wan. Só que não é. Moana, não sei o que que é, gostei do nome, mas Moana pode ser qualquer coisa. Parece que vai ser filme gráfico, não parece? Parece ser filme de índio. Moana. Veja aqui. Tainá. Tainá, Moana, sabe? Como é nesse, né? É a irmã da Tainá, né? Aí você descobre que os índios vão sair dando soco na gente, né? Eu não vou falar nada, né? Esse vai ser dia 22 e 12. Eu sei, perto do Natal, foi aí. Dia do aniversário do meu pai, 22 e 12. Se quiser me dar presente pro meu pai, também aceito. Dá um tijolo pra ele. Tijolo. Deve ser uma delícia isso daí, né, cara? Dia 29 de 12, Minha Mãe é uma Peça 2. Uhul! Vou assistir. Porque Minha Mãe é uma Peça top demais, né? Não fez diferença. E num dia indefinido de 2012, segundo nossa lista. 2012? Já foi pra não, tempo. Do 12, desculpe. Em dezembro, Assassin's Creed. Ai! Provavelmente vai ser no final do ano. Com você certeza. Perde 20 ao final. Perco totalmente. Vou assistir com certeza. Estarei lá, sentadinha no cinema. Dezembro? Star Wars. Star Wars? Star fechou. Wars também. Fechou, acabou o ano. Você? Star Wars e Assassin's Creed. Tá bom. Minha Mãe é uma Peça 2 também. Star Wars e Assassin's Creed. Meu lado, acho que trouxe Assassin's Creed porque eu quero saber como eles vão fazer isso. É, então. Porque é curiosidade de ver a adaptação do jogo pro filme, que é interessante, vai ser. Se for tipo Príncipe of Persia. E Star Wars Rogue One. Rogue One. O esperado de filme de jogo é que seja ruim. Gente, não pode falar que o esperado é o esperado. Não penso assim, eu penso que são mídias diferentes, realidades diferentes, adaptações diferentes. Não espere que você vê no filme, você vai ver no jogo, assim como não espere que você vê no livro, vê no filme. Mas provavelmente tem alguma coisa de John Green esse ano. Não sei, se tá na lista há mais tempo que tá gravando alguma coisa nova de John Green. Mas a adaptação fica ruim. E temos uma rapidinha aqui com 1, 2, 3, 4 filmes que não tem mês definido. Pelo nome, eu acho que a maioria tá de boa pra mim. A Garota do Trem. Como Eu Era Antes de Você. É o livro. É a adaptação de um livro. Quem É Você, Alaska. John Green, Quem É Você, Alaska. Eu irei assistir. E O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares. Pelo nome, me traz curiosidade. Por é um nome grande e meu... Adaptação, provavelmente, de livro. Eu irei assistir Quem Eu Era Antes de Você. Se todos eles são. Sim, Quem Eu Era Antes de Você e Quem Algum É Você, desse? Alaska. Porque é do John Green, como eu disse, tinha. Esses aqui sem inglês definido também? Nada. Não, eu não. Não. Comentário. Já? Não sei. Fica o meu não sei sobre isso. Comentário que eu gosto de fazer de filme do John Green, que por eu ter assistido Cidade de Papel, eu deixo sobreaviso. A Culpa das Estrelas é o melhor John Green. Não espera um nível de A Culpa das Estrelas, porque quem assistiu Cidade de Papel tinha assistido A Culpa das Estrelas. Ai, não é o mesmo nível, não tem. Vai tomar no seu cu, lê o livro e depois vai assistir ou nem lê o livro. Não espera um nível de Culpa das Estrelas. Ah, eu gosto de assistir esse filme, porque eu gostei de Cidade de Papel e Cidade de Papel é incrível. É incrível. Nesse sem mês definido aí, vou dar uma procurada de vez em quando pra ver se eu acho o Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares. Pelo nome, você entende. Deve ser alguma coisa de aventura. Provavelmente. Tipo o Peter Pan. Tomara que seja interessante. Devia ter isso, aventura. Vamos falar aqui, fazer apelo. Ace Ventura 3, pra fechar. Faz um Ace Ventura 3 pra gente, por favor. Será que vai? Não, ah, Jim Carrey. A gente tá pedindo pro Jim Carrey fazer. Tá só a capa da gaita. Ele fez o Debiloid pra acabar, então faça um Ace Ventura pra gente. Mas obrigada. Aquela coisa, fez o Debiloid e como ficou? Eu nem perdi meu tempo assistindo porque eu não gosto do Debiloid. Snoopy não dança, funk. Verdade, dá aqui o Snoopy um pouquinho pra mim. Parece que o Snoopy, o Snoopy tá dançando. Tá, baixadinho, Snoopy. Tá, baixadinho, Snoopy. Todo mundo em janeiro, vamos assistir Snoopy. Em janeiro, agora. Todo mundo no cinema pra assistir Snoopy. Charlie Brown, apenas. Creio, Snoopy. A Disney tá lançando pouca coisa esse ano, né? Ela preferiu o par super-herói pra São Minha? Sim. Disney. Vai ter Guerra Civil e Doutor Estranho pela Marvel. DC vai ter Batman e mais nada. Ah, tá. Batman e Esquadrão Suicida. Dois cada um. Que nem dado, tá bonitinho. Só que a Disney... Eu acho que a bilheteria do Capitão América vai ser maior que a do Batman vs Superman. Eu também acho. Sabe por quê? Porque um personagem escondido é melhor que o outro. Querendo ou não. No Batman vs Superman, um cara que vai aparecer é o Aquaman. Gosta. Mas ninguém mostrou. Ainda tem essa do Guerra Civil. Tem um Homem-Aranha escondido ali. Ninguém mostrou também. Quem vai ganhar? Homem-Aranha. Com certeza, o povo quer ver o Homem-Aranha no filme. Mas se o Aquaman jogar no Homem-Aranha. Nesse. Jogar água no Homem-Aranha. Ó, a Dona Aranha subiu a parede. Veio a chuva forte e derrubou. Nesse. Ele pode jogar um balde d'água? Eu vou ficar quieta, mas pra mim, ó. Super gêmeo. Sabe, né? Ali, ó. Pra ela, o Homem-Aranha e o Aquaman é a mesma coisa. Mancada, hein? Mais ou menos é melhor. Mancada, pra mim é mesmo igual. Então, quando eu ia ressaltar, provavelmente. Porque tem mais coisas ainda. Provavelmente o Flash aparece no Batman vs Superman. E os bonecos, né? Já estão lançando, já tá no mercado. Sério? Os action. Os bonecos do filme. E tem o Luthor de armadura. Caramba, já se maneiro. Tem o Luthor de armadura. Filme? É. Louco. Mas tem o Luthor de armadura, só que isso não foi falado no filme. É, deu um spoiler de só que falaram que o Apocalipse não seria o único vilão do filme, como já foi dito. Ah, eu não vi isso. O que eu posso falar é que eu vou sem expectativas. Espero ser superada. Eu esperava que o Hulk fosse aparecer no Guerra Civil, porque quando queria. Começaram as gravações, falaram que ele ia aparecer, mas como Hulk cinza. Ia ser muito maneiro se o Hulk aparecesse. Só que aí seria muito. Falaram que não seria justo, que não daria uma briga legal, seria muito. Seria uma apelação, né, pô? O Hulk é apelação. O Hulk era tipo. Esperemos o Hulk. Tanto é que o na Guerra Civil, o quadrinho, dependendo da versão, o Hulk já é mandado antes pro espaço pra manter. Pra fazer o planeta Hulk. E exatamente. Coincidentemente, começa o Ragnarok com o Thor. Então, os dois mais fortes que poderiam pender a balança pra um lado muito gravemente saem em cena. O Thor vai pro Ragnarok. Morre e volta depois do Guerra Civil. Hulk vai embora. Planeta Hulk volta depois pra quebrar todo mundo No final. Que é muito maneiro. Aí tudo resolvido, todo mundo se apanha que nem um cachorro, mas. Ragnarok, gente. Verdade, tem Thor Ragnarok. Que ele vai estar, né? O Hulk vai estar no Thor Ragnarok. Nossa, que já tem. Vai sair o filme também? Ou não? O Hulk vai estar no Thor Ragnarok. Thor Ragnarok vai sair. E tem uma animação que ele já não aparece lá. Gente, falar do Thor. Faça alguma coisa boa com ele, porque tá foda. Ragnarok é o final, vai matar ele pronto. Não, então, coisa boa mesmo, porque tá difícil. Thor ser bom tá difícil, os filmes. Então, tá certo. Então, se saiu com o Hulk, é assim. Pior que foi, acho que foi só pra mostrar mesmo o Thor no primeiro filme. Porque foi muito ruim o primeiro filme. Gente, o segundo filme, eu falei, eu assisti no cinema por causa do Loki. Porque o Loki rouba toda a cena pra mim no segundo filme. O filme focado no Loki, o segundo pra mim. Valeu a pena assistir. O segundo filme, eu acho que foi mais pra dar aquela introdução das joias do infinito, né? Pra mostrar mais uma joia. Nossa, e fazer aquele clima. Nossa, olha quanto que tem no universo as aí. As pedras do... Aí depois, mostra o trânsito dele. Sem pedra nenhuma, vou caçar coisas e vou foder com vocês. Uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui, essa lista eu peguei do site conversacult.com.br. Agradecemos a ele porque eu peguei do Facebook e falei, vou fazer esse podcast assim mesmo. Muito obrigado, deixaremos o link deles aqui e agradeço por eles terem juntado suas informações. Não é todos os filmes de 2016, não é todos os filmes que poderão sair ainda, tem gente que tá fazendo filme e vai sair esse ano, tem filme que vai ser cancelado, tenho certeza disso. Tomara que o Olhos Famintos 3 não seja cancelado, esperei 10 anos por isso. E Última consideração de vocês sobre cinema nesse ano. Iremos, gastaremos dinheiro. Vai ser um bom ano pro cinema. Tô meio prostituindo, viu, gente? Como cinema. Ó, oh, namorado do Hulk, que ele tá falando aqui. Pior que ela ouviu, gostou. Olha que bonito. Do podcast. Tá até comentando pro Pitas, compartilhei esses dias aí, ela ouviu todos. Eu acho que. Aí ela vai ouvir. Bom. Como assim você vai se prostituir? Ah, mas é só ela me contratar em defesa integral, entendeu? Tá vendo? Você vai ter que pagar agora um ano. Então, a namorada dele vai receber por. É 10 pontos só, de segunda-feira pro cinema, pronto. E legal que o cinema tá. Vamos fazer um apelo aqui aos cinemas? Esse ano, como tem muita procura, vamos cair matando em promoção? Vamos baixar os preços? Muito obrigado. E que não deu só pra ter promoção e só passar um filme e deixar todo o resto jogado. Sim. Entendeu? É o que vai acontecer com Guerra Civil, que vai ter um monte de coisa passando junto e não vai rolar. Caça em cinemas, fora da sua região, se não estiver passando. Ah, aproveita e vê uma sala lá, que tem salas que são muito bem montadas, tem estruturas de cinemas, que não são nem só o cinema, o Babonier, o próprio shopping onde tá, que são muito bons. Campinas, Sorocaba, Indaiatuba. Eles não estão falando. Nossa região aqui, Jundiaí. Jundiaí. Tem 3 shoppings. Você que mora no Acre, cara, espera o carro chegar. Pega o seu dinossauro. Pega o seu Velociraptor. Ele nem vai precisar de um bom dinossauro. Vai até a fronteira, deixa estacionado ali e vai buscar. Imagina, tem gente do Acre ouvindo. O que vai pensar da gente? Ué, nós amamos eles, cara. Se a gente, nós não zoamos com pessoas que nós não amamos. Resto do Brasil? Pode ser. Então, todo mundo aqui me ama, né? Porque eu sou mais zoado. Eu gosto do Acre, porque o Acre entende o nosso. Eu gosto. Falei mesmo. Eu gosto do Acre porque eu acredito nele. Que bosta. Nossa, essa até cara. Até todo branco fosse assim. Você é muito superado. Não, a piada dele foi mais da hora. Muito mais super da hora. Effective. Você não ouviu? Repita, por favor. A cara todo branco fosse assim. O Thiago tá com uma cara tipo, mano, por quê? Indignação. Que vida. Não mata o Snoop não, cara. Verdade, dá um Snoop aqui. Eu vou lavar ele e vou levar ele pra assistir Snoop. Ele tá cantando, daqui a pouco ele tá com a mão na cabeça, tá cantando sofrência. Vai evitar isso? Vamos acabar o podcast? Vamos acabar o podcast. Tô indo embora. Não caiu o padrão. Por favor, não implora. Já começou. Recados de todos, se quiserem falar todos juntos, falem, porque eu não vou dar ordem pra ninguém mais. Aê! Recado? Nenhum recado? 3? Não, tô pensando. 2? O único recado que ele tinha não tem como ele dar. E eu não. Nada? Não, tem. Nada? Nem pra uma namorada amor, beijos no coração. Não. Manda nudes, coisa assim. Coisa cara. Não, não tem você. Pior que eu ouvi todos os podcasts antes. Porque eu compartilhei. Eu lembro, né, que eu saí pedindo, mandando o telefone. Eu falei, pô, deixa eu ouvir aqui primeiro pra não compartilhar pra ela ouvir. Porque senão eu tô lascado, entendeu? Aí agora. Agora você tá lascado. Agora você tá lascado. Pior que eu não achei, você cortou? Eu não achei aquele podcast lá que foi. Já foi dessa sessão, dessa temporada nova agora aí. Uhum. Que foi até aqui na casa da Débora ainda, a gente gravou, a gente ofereceu o sucozinho dela. Sucozinho? Sim! Tchau, meu sucozinho, é bom, amor? Essa é a minha representação de prazer. Tão bom que é. Ah, tá bom. Recado? Recado, então. Eu queria dar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra todos aí que não estão ouvindo, porque meu pai e minha mãe não ouvem. Ah, isso é bom, isso é bom. Ouve sim. Ah, minha mãe ouviu uma vez, eu acho. Ela xinga a gente, ela me xinga falando não, você. Não, fala nada. Ela fala, mãe, que doce, mano. Ela perguntou um negócio pra mim, mas porque eu falei e aí acabou que eu nem sei o que é mais. Nossa, tipo. É, então, faz tempo. A memória de peixe de aquário. Pô. Aí você vai se focando dói, tá perdendo. É, então, eu vou acabar me perdendo a cada cena, eu vou perder, vou esquecer. Nada, um abraço pra Débora aí, porque eu amo ela, mesmo brincando com todo esse tamanho. Está tudo eu, lá. É, toda na besta de falar nada. Toda vez, então. Toda vez. Ah, que frescura. Que nojo, cara. Fica assim, que nojo, cara. Um abraço e um beijo pra mim mesmo, porque eu. Se eu, é lindo. Eu me amo. Lindo. É. Ó, mandei uma piscada pra mim. Cada controle agora. Bom, recado? Pode mesmo? Então vamos lá. Recadinho. Rapidinho. Vai. É, quero te pedir pro pessoal Ano novo, vida nova, tudo novo. Aí, galera, que não curtiu ainda o Bicho de Estante, curte lá. Pá. Bicho. De Estante, pelo amor de Deus. Não é Bicho de Estante, é Bicho de Estante. Se você vê um bicho longe, aí você lembra dela. É um Bicho de Estante. Curte lá a minha page, dá o votinho. Esse ano tá vindo com coisinha nova pra todo mundo. Pensa que aquele pensamento baiano. Você vê um bicho longe, fala, pô, Bicho de Estante. Olha só, vou curtir aqui, pera. Dois dias depois. Olha a capa do negócio. Dois dias depois. Aí tá aqui, homem, a foto do bicho distante. Curti. Aí na capa da página lá. Bicho distante. Aí o símbolo tá bom. Seria maneiro, filme. Mas é isso mesmo. Pedir pro pessoal curtir a página do Bicho de Estante. Dá uma curtida no Catadores. Manda e-mail pra nós. Ano novo. E-mail? Ano novo. Qual que é o e-mail do Catadores, minha filha? O e-mail é e-mail catadores de relíquias. Tudo junto. @gmail.com. E sim, é e-mail catadores de relíquia, tudo junto. Não precisa de mais, não. É isso. @gmail.com. Manda esses e-mails para nós, nós gostamos de ler seu e-mail. É isso, e é isso. E o Snoopy tá aqui. Assista meu filme em janeiro. Uau, Snoopy. Vamos em janeiro assistir o filme do Snoopy. Eu sei como meter a minha toda no filme. Eu adoro Snoopy. Eu tenho, ó, daqui só que tem 3 Snoopys. E um Pikachu. 4 Snoopys e um Pikachu. E um Pikachu. Peraí. Pikachu ladrão. Snoopy. 5 Snoopys. A casa. 6 Snoopys. A casa do Snoopy. Peraí, que vai ter 7. Vai ter 7 Snoopys. Ele vai botar o Snoopy Dog. Mano. Então é isso, galera. Bom ano pra vocês. Bom ano pra vocês. Bem, amo todos vocês. Assistam o Snoopy. Thiago, o que eu vou fazer? Que vem? Procurando o Snoopy Dog. Dá até medo. E a internet colaborar. Eu acho que é só isso. Deixa o Snoop Dogg pra foto. Deixa o link na descrição da minha página. Tá. É isso. Calma, sabe o que é? Acaba o podcast. Não acaba, não. E bota de fundo tocando. Acaba o podcast. Baixa a música do Snoop Dogg e deixa tocando. Ah. Mas a música. É isso, mano. Que eu prometo com Jesus. Yo. Aí agora temos. Oi, Snoopies. Oi, Snoop. E assim fica o nosso podcast, gente. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Então fique aí com o Heavy Metal de Jesus do Senhor. Quem foi aí? Heavy Metal do Senhor. Heavy Metal do Senhor. Curtam aí, curtam a página, manda e-mail, manda um beijo pra mim, manda nudes e... Bora, é nóis. Vídeo cinema, vídeo. Cinema 2016, tamo aí. Uhul. Falou. Tchau. Bye. Isso, faz gesto, pô, que fica maneiro. Isso, porque o tchauzinho todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Assista o Snoopy, assista o Snoopy, assista o Snoopy. Underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso, Deus brinca de gangorra no playground do céu com santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam, toca Deus um som maneiro. E Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou. Com trombetas distorcidas e harpas envenenadas, o mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor. We'll be right back.